Seção 161 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lirial. Por que choras assim, tristonho lírio, se eu sou o orvalho eterno que te chora? Para que pendes o cálice que inflora teu seio branco do pálor do círio? Baixa a mim, irmã pálida da aurora, estrela esmaecida do martírio, envolto da tristeza no delírio, deixa beijar-se a face que descora. Fosses antes a rosa purpurina, e eu beijaria a pétala divina da rosa onde não pousa a desventura. Ai, que ao menos talvez na vida escassa não chorasses à sombra da desgraça para eu sorrir à sombra da ventura. Fim do poema.